Eu sou o Carlos São Galdino e estou com os seguintes convidados hoje. Mayara. Arthur. Oi, eu sou Camila Donato. Oi, sou Ivisu Anderson. Lara Letícia. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. Olha, tem umas perguntinhas que eu vou fazer para ver quem vai responder. A primeira, na sua percepção, o que é gênero? Vou pesquisar aqui no Google, que é do top. Não vale. Mais experiente. Vamos fazer assim, cada um vai responder na sua percepção. É uma construção social. Na sua percepção, o que é gênero? O gênero é tudo aquilo que engloba. Não masculino ou feminino, mas tudo que engloba. Não posso falar. Pula a minha vez, mas eu vou pensar. Ah, gênero pra mim. Acho que é uma, alguma coisa. É uma coisa que a sociedade criou pra dar pra gente que tem. Tem opções. Desejos diferentes, né? No momento que uma pessoa tem algo diferente. O mundo quer criar um gênero para cada um. Acho que na minha percepção é isso. Com o papel social do gênero, feminino tanto, ou masculino. Tanto psicológico ou seu papel na sociedade. A escolha que a gente é ou masculino ou feminino. Na minha percepção, essa questão de gênero é um tabu que a sociedade criou para dizer que só existe homem feminino. O homem masculino e a mulher feminino. Então não tem como você ver um homem feminino com uma mulher masculina. Não tem. É só um tabu que a sociedade criou para dizer ou você é mulher, ou uma mulher feminina, ou você é um homem masculino. Você não pode ser um homem feminino. Você não pode se relacionar com outro homem e uma mulher contra uma mulher. Próxima pergunta. Não, ela falou do bicho. Ah, só falei. Só me disse, eu acho que parará. Na próxima você diz, eu acho. Na sua percepção, o que é diversidade sexual? Quem se apanha a falar primeiro? Essa pergunta dá capricho? Não. Não. De arroz. É um trabalho. É uma entrevista que fizeram comigo. Você tá descontando na gente. Não, só quero saber a opinião de vocês diversidade também. Diversidade sexual. O que é diversidade sexual? O que é diversidade sexual pra você? Diversidade sexual tem a ver pela. Como a própria fala, diversidade tem várias opções sexuais. Ele não tava aqui não na hora das opções. Na sua opinião? O que é diversidade sexual? Na minha opinião, essa é uma boa pergunta. Pra tu, Letícia, o que é diversidade sexual? Eu acredito no que ele falou. E tu, Arthur? Mas, assim, na minha opinião, diversidade sexual, como já disse, diversidade... Espera aí. Fugiu também, tá vendo? Alô? Ninguém sabe. E tu, Arthur, agora? Alô? Tá, vamos lá. Eu vou falar sobre diversidade sexual. Explica aí pra gente. Ah, meu pai. Vamos lá. Olha, a diversidade sexual também conhecida como estudo LGBT. Sim. É estudar um estudo LGBT, se eu não me engano. É tipo, você estuda, você vai se aprofundar mais no mundo LGBT, saber por que daquilo, saber como nasceu aquilo. É voltado mais sobre as questões do relação entre... orientação sexual, entre diversidade. Identidade de gênero. É uma identidade de gênero. É, são duas coisas distintas, né? O foco é o LGBT. O foco na parte da diversidade é o LGBT. Não, porque eu já tinha estudado. Pode olhar, mas eu já tinha estudado. Só fez um resumo assim. Eu já tinha estudado sobre isso, então. Ai, assim. Deixa eu voltar aqui que eu tava no Facebook. A próxima pergunta é: o que é pra você orientação sexual? Você já falou disso. De novo. É, ele que não tava, ele pode falar, né? Vou falar falar em geral, não sei muito, como assim na minha área. Vou falar o que eu sei, orientação sexual, eu acho, não tenho certeza, porém pode ser que tenha. É um trabalho, feito, não sei se é feito pelo psicólogo ou não. Tá errado. Tá boa a resposta, né? Pra não, com orientação complementar. Orientar pelo psicólogo para ver se é aquilo que você quer ou não. Ou tem dúvida ainda sobre. Vamos resumir aí o que dá pra você. Vamos repor sua pergunta. Resumozinho do que eu estudei, então. A orientação sexual, na verdade. Muita gente pensa questão disso. Mas na verdade, a base e o foco da orientação sexual é dizer o quê? Quais são os principais gêneros como a questão da sexualidade? É a forma então, como você criou afeto, assim, por que padrão você se atrai? Então, a orientação sexual são assexuado, heterossexual, bissexual, pansexual e homossexual. São as principais na parte pansexual. Da orientação sexual. Só que a expressão orientação não é muito bem vista, justamente porque pode levar a esse entendimento de que é alguma coisa que alguém vai lhe orientar, vai lhe conduzir aquilo, né? Doutrinar. É quando você chega numa pessoa e você diz qual a sua opção sexual ou qual a sua orientação sexual, tem muitos que não gostam, porque a gente não foi orientado e não é uma opção nossa gostar do mesmo sexo. Então você perguntar qual o seu desejo, ou sexual, ou tipo, você é hétero, você é bi, você é o quê? A gente responde, agora esse negocinho chegar aí. Qual a sua orientação? Qual a sua opção? Fica meio chato. Consegue? Pode ser, tipo, isso é muito chato, entendeu? Até para as mulheres lésbicas, a maioria das pessoas não usa a lésbica, usa gay. Eu sou gay, entendeu? Não usa lésbica. Você acredita que a escola sabe lidar de maneira adequada sobre essas questões de gênero? Explique por quê? Não acredito. Por quê? Acho que não dá pra falar. Porque assim, na escola você é o quê? Você tem aula com professores diferentes e tudo mais. Cada professor tem uma opinião diferente. E querendo ou não, ele sempre expressa a opinião dele em sala de aula. E com a mordaça do Ricardo Nezinho, né? Vai ficar mais difícil ainda. Ok. Você não acredita que a escola sabe lidar tá pensando com alguém adequado sobre questões como gênero? Você está preparada? Acredito que não. Ok. Porque a escola não está... O mais simples é não estar tá preparada. Como... Até mesmo discutir educação, mas nem discutir sobre isso. É um erro porque, para mim, é para ter sempre discussão sobre gênero para mostrar para o pessoal a realidade. Não só sobre gênero, mas também sobre política, sobre conceito de cultura também. Assim, para mim também não. Porque a escola em si, falando da minha, ela não está preparada para isso. Depois eu vou contar logo por quê, porque tem perguntas que vai deixar eu responder. Mas a minha não está preparada para isso. Esse negócio de discussão de gênero dentro da sala. Você já não quer discutir sobre política, mas não sobre gênero. O máximo que a gente chega a discutir é sobre política. E olha lá, o máximo. Na minha opinião, as escolas, boa parte, a maioria, não estão preparadas para essa questão de discussão de gênero. Porque, assim, aqui no escola do estudo, no caso, nós já tivemos um diretor, que ele é o atual mano. Mas mesmo assim, você percebe no modo da galera do povo falar, a homofobia que eles atuam dentro da escola mesmo. Porque já vi, tem um aluno mesmo daqui, do primeiro ano, que ele é gay. E ele sofre muita homofobia, só que ele leva de uma forma, ele trata com uma certa ironia. Porque leva uma brincadeira, né? É. E passa muitas vezes, tem muitos rapazes homofóbicos aqui na escola, que dizem, senta aqui no meu colo. E pra, como ele leva tipo, na brincadeira, ele vai e senta realmente. E eles ficam de uma forma... abismados com isso que ele faz. Eu vejo que é comum para ele tratar a questão da homofobia que ele recebe. Para você, é necessário debater essa temática na escola? Por quê? Na minha opinião, eu acho que tem sim para conscientizar as pessoas que no mundo não só existe o homem e a mulher, o homem que vai se casar com a mulher, que esse é o padrão de família, o padrão de família que vê desde sempre. Então não adianta ficar sempre com esse pensamento, tem que modificar, porque até mesmo hoje em dia, se você for olhar, boa parte da sociedade é bi, é gay, é lésbica, é trans, é pan. Vai ter muitas pessoas assim na sociedade. Então temos que mudar esse pensamento desde cedo, desde sempre. Qual era a pergunta? Para você, é necessário debater esta temática na escola? Qual a temática? Sim. Uma pausa. Eu acho de extrema importância as escolas saberem lidar com esse assunto LGBT. É importante as escolas discutirem gêneros, porque é como o Arthur disse, a sociedade impõe que há um padrão em relacionamento entre um homem e uma mulher, que na verdade não é assim. Há essa diversidade entre homens e homens, mulheres e mulheres. Bom, eu acho que isso é fundamental para diminuir preconceitos, né? Quanto boa parte dos preconceitos que existem, de um modo geral, é pelo desconhecimento de como é o outro, né? Como é o próximo. Quando a gente passa a entender como o outro pensa, o que motiva o outro, acho que a tendência é ir diminuindo. Talvez vai ter pessoas que o preconceito vai estar enraizado a tal ponto que não tem mais jeito, mas principalmente o pessoal mais novo, eles conseguem, assim, criar empatia com o próximo e aí diminuir essa intolerância que a gente está vendo na sociedade. É importante essa discussão nas escolas, principalmente desde a educação básica, que é onde os alunos começam a formar pensamento. Sim. Porque, por exemplo, se for discutir só a partir do ensino médio, terceiro ano, ela está com toda a carga formada de pensamento, e para quebrar essa lógica é muito complicado. Então, desde o ensino básico, sempre tendo palestras, eventos sobre essa temática. Eu também acho que o ambiente, as pessoas que estão no mesmo ambiente que você, influencia muito no seu pensamento, na sua forma de pensar. Porque os seus coleguinhas lá dizem que é errado. Que não é pra você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que você. E assim, é de extrema necessidade um adolescente, um pré-adolescente, se enturmar em um grupo. Então como é que ele vai se enturmar em um grupo sendo o diferencial? Pensando diferente daquele grupo que impôs isso, esse pensamento. Bom, acho que tudo isso influencia e que deve ser cuidado desde o fundamental do pré, para que no ensino fundamental já haja essa quebra. Na minha opinião... Agora, no pré vai ter uma resistência brava da sociedade. Na minha opinião, eu acho que deve ser... Como tem que deve ser discutido sim isso, questão de gênero, questão de sexualidade dentro da sala de aula. Apoio, eu não sei o nome do rapaz, mas apoio o kit gay, o kit homossexual, para já ensinar desde do ensino médio, do ensino fundamental, o que é essa classe, ou esse gênero e tal. Eu acho que é muito importante isso, que é para as pessoas tentar diminuir dentro da sala de aula a questão da homofobia. Bom, vamos para a sexta pergunta. E aí é um ponto importante, né? Que as pessoas que... tem gente que se descobre de um, assim, não cis, né? Já adolescente, já avançado, mas tem gente que já tem traços disso desde a infância. Esses, principalmente, eles sofrem um preconceito absurdo, né? Com os coleguinhas e tudo. Né? Essa trazer essa discussão para as escolas é uma forma de melhorar a vida deles, né? Ok. Você já presenciou situações de desrespeito entre outros alunos por questões como homofobia, machismo, dentre outras? Se eu já debati... No debate não, você já presenciou situações de desrespeito entre alunos por questões como homofobia, machismo e outros tipos de preconceito? Já. Como eu já tinha retratado sobre esse menino aqui da escola, então não tem o que falar mais. Lê. Pode falar. Olha... Eu já presenciei sim, aluna, falando sobre que vem também a questão da cultura do estupro, onde diz que a mulher, ela provoca um homem pelo fato dela usar uma roupa curta. A culpabilização da vítima, né? Justamente. A culpa dela. Que a culpa é da vítima, que ela que provocou aquela situação extremamente desagradável. O que é ridículo, ridículo. Isso não justifica o fato da mulher ter sido estuprada por conta de um... dela estar vestida daquela maneira, de uma roupa mais curta. Enfim, isso não justifica. É tão imbecil essa fala, né? Porque é reconhecer o seu estado de animalidade. Você dizer que não pode resistir porque a mulher tá do jeito. Então eu sou irracional, não sou uma pessoa preparada para viver em sociedade, né? Se pode estuprar uma mulher só porque ela tá vestida de jeito provocante, não consegue, né? Se conter. Tá sendo ruim, imagina na praia. Pois é. É uma lógica. Eu também, a gente presenciou aqui na cozinha, um amigo nosso estava falando que a irmã dele, ele tem umas irmãs mais novas, na faixa etária de 15 anos, de 13 aos 15. E ela queria ir para uma festa. Sim, uma festa. E ele disse que aquele ambiente não era para ela, porque só andava homem. Que o ambiente dela que não era. Não era pra ela estar naquele ambiente. Aí eu perguntei, se então o homem pode e a mulher não. Ele disse sim. É, o homem pode e a mulher não. E assim, como é que alguém com esse pensamento não, se diz não ser machista? O que é que tem esse pensamento aí? Se você primeiro gosta de jogar bola, jogar no seu ciclo direto, o moleque não deixava a menina jogar também futebol, como me falaram. Não sabe jogar, né, coisa dela. Eu jogava, eu gostei de brigar com a mulher, queimada na rua. Ela falou, não importava não, mas sempre tem aquelas pessoas que não gostam, ou se sente superior a ela, não quer machucar. Pronto. Sim. A Mayara gosta de jogar bola. Eu sou jogadora de bola. Eu vou jogar com ela. Ela joga bola, joga muito bem. Joga melhor do que todo mundo. Nada de futebol. E assim, esse nosso colega, ele disse que a mulher em campo, ela não iria se machucar tanto quanto os homens em campo. E eu não vi lógica nisso. E do outro jogo ele falou que não... Ele não, muito bravo quando passei a bola com o bastão das pernas dele. Falou que não ia fazer muito pra não machucar. Eu não vou fazer muito que eu não vou machucar. What? Finge que tá jogando com homem. Pronto, agora é minha opinião, né? Você parou em que pergunta? Então, sobre essa questão do machismo, que ele relatou aqui na ocupação, tem um rapaz, logo no início, quem estava a questão de segurança, quem tinha que fazer ronda. Ele simplesmente, ele chegou, falou que um homem e uma mulher não podem fazer ronda juntos, porque o homem pode chupar a mulher, ela não tem como se defender. Você considerou isso como que é? Machismo? Vai considerar como o quê? Você pode só carimbar. Tem machismo mesmo. Pode só carimbar. Na minha opinião, sim, eu já presenciei, sim. Eu já presenciei mesmo uma dessa. Foi até com a professora daqui. A gente tava assistindo aula de geografia. Eu pedi licença. Na verdade, foi em outra sala. Eu pedi licença pra professora de biologia. Disse, olha, assisti aula de geografia porque eu faltei um dia e tal. E quero repor. Ah, vá. Cheguei na sala, senti do lado da minha amiga. E a gente assistindo uma aula tal, aí a professora deu uma pausa pra galera ficar respondendo, deve estar aqui, tá respondendo, poder ficar conversando, porque a gente ficou conversando. A amiga minha simplesmente deitou no colo da outra e ela ficou mexendo os cabelos dela. Isso todo mundo sabe que uma das meninas era lésbica. Isso normal. E a menina mexendo no cabelo dela, a professora olhou assim e fez, que nojo. Fora da minha sala, olha assim, vote! Ela falou assim, que nojo, eu quero você fora da minha sala. Aí a gente saiu dentro da sala. Quando acabou a aula, eu chamei a senhora para conversar. Eu disse, olha, o que a senhora fez na sala aqui foi errado. Isso foi um preconceito. Ah, eu faço o que eu quiser com a sala dela minha. Eu disse, beleza. Não quis puxar assunto, nada. Cheguei na diretora e disse, olha, a professora fez isso, fez aquilo outro. A sala dela, ela faz o que ela quiser. Ok. Dá cheguei fácil. Naquele banco ali. Tá naquele banquinho ali. Eu levantei, fiquei em péssimo banco. Eu digo, ai, professor, meu amor da minha vida. Eu vou ter preconceito com a senhora agora, com a senhora hétero, eu não quero ver a senhora com o marido da senhora aqui dentro, não. Vê se eu fiz. É que a senhora não quer. Só porque a menina é lésbica. A menina não pode pegar no cabelo da outra, a senhora disse que isso é nojento. A partir do momento que a senhora vem com o marido da senhora aqui e ficar com como é, um carinho a mais, eu também vou ter preconceito. Porque isso é feio. Só a aula da senhora, beleza, mas a gente não tá fazendo nada errado. Se eu chegar mexendo no cabelo, quer dizer que eu tô tarando aquela pessoa, tô comendo aquela pessoa no meio da sala de aula. Não tô. Pô, não tô fazendo isso. Eu gosto de ser bem sincero. Pô, pegou uma briga, porque até hoje ela não fala comigo. Ela não suporta na minha cara. Simplesmente. Vamos pro próximo pergunta. A gente passaria, eu acho que o resto da noite falando sobre isso. O que a gente já presenciou. Porque foi durante foi tanta coisa que eu nem lembro mais. Durante as aulas, seus professores discutem de gênero, diversidade sexual, orientação sexual? Não. Até agora que eu lembre, não. Não. Sim. No ensino médio, na universidade. Na universidade. Acho que só teve uma que discutiu isso, talvez foi minha professora de biologia, também foi só uma vez. Nunca mais. Não, no ensino médio eu nunca discuti, agora com a Lena Moldas, não discuti mesmo. Você já participou de algum projeto na escola relacionado a esta temática? Não, porque aqui não dá tem. Dá uma roda da UAU. Não, mas, da ocupação. Mas foi da questão da ocupação. Aí veio acontecer, eu já participei. Por isso tem que especificar na escola, mas, né? Assim, na escola. Agora, na escola, independente não. Porque na escola física já, porque é da ocupação, né? Mas na escola, enquanto instituição... Na sala de aula. Não, na sala de aula não. Na sala de aula, professores não. Agora, ter rodas aqui, tipo, na hora do intervalo, ter rodas, pessoas conversando isso, eu já aconteceu muito. E alguns amigos vão se juntar e conversar sobre isso. Ah, isso também. Agora, parte da escola, não. Agora, essa aqui só vai caber a nós. Essa pro final eu vou nem perguntar. Nem vou levantar. Agora, eu gostei da... Deixa eu ver aqui, qual é a tua cara? Pronto, essa aqui é boa. Você sendo bi, lésbica, gay e tal, você se sente incluso na escola? Incluso? Na escola, em si não, mas... Acolhido, né? É acolhido pela escola. Não, mas no meu grupo de amigos sim, porque a maioria também é bi. Eu vejo que é sempre... O aluno se sente acolhido em um determinado grupo que ele se identifica. Mas os professores, a escola mesmo, em geral, creio que não. Até agora eu não percebi isso. Eu não me sinto muito incluso nessa escola. Até por causa também de muita homofobia que tem aqui dentro. Por parte mesmo de diretores. Lembra da história que eu contei? Eu acho que foi você que eu contei. Sim, contou. Eu conto, não vou citar, não vou contar. Tem duas pessoas aqui dentro que eu não gosto muito de falar, mas digo um oi, bom dia, normal. E um deles chegou na amiga minha e disse, olha, você é tão bonita, você deve ser hétero, tipo, eu pegaria você. Ela falou assim, eu não gosto de homem e tal, sou lésbica. E na brincadeira ela falou, você sabe, eu não tô nem aí pra negociar. Isso do lado dela. E ele dando em cima dela. Ela pediu ajuda, foi o que eu fiz. Fingi que era namorada dela, disse, olha, teu namorado não gosta disso, tá, beleza, licença. Ah, deu um outro dia, ela me chegou e me disse, olha, ele chegou e me disse que queria fazer um filme pornô comigo. Eu fiquei puta da vida com isso, entendeu? Tipo, como é que alguém da própria escola tem que ela chegar na aula e dizer, ah, vamos fazer um filme pornô porque você é lésbica? Tipo, fiquei, tipo, oi? Tipo, qual é a consciência que você isso tem? É sério, gente. Aí, antes de falar a próxima parte, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu vejo como um assédio por parte dele. É um totalmente assédio, abusando da autoridade dele aqui. De chegar na aula e dizer isso. Até porque se ele for. Se ela denunciar ele, ela vai provar como? Vai ser a voz dele contra a dela. Isso é verdade. Tem opinião? Mas na mesma linha. É sério. E a outra pessoa foi assim. A gente tava andando aqui no pátio. Ele passou pela gente, ficou olhando e tal. E eu, essa pessoa tem mania de ficar brincando e tal. Então, brincar tudo que é coisa. Aí ele passou olhando assim, beleza. Chegou nela, eu tava do lado ali, chegou nela e disse: vem assim, você é tão bonita. Por que você é lésbica e tal? Fica com um homem, que a gente pode, fica com um homem que ele pode transformar você em mulher. Eu, não, professor, sinto muito. A cura, eu quase que falei isso, tipo, não tem nada a ver. Ele, se você deixasse, eu poderia fazer isso. Rony, assim, eu disse assim, põe no seu lugar. Você é diretor da escola. Eu falo logo, eu sou cara de pau. Você é diretor da escola, é casado, e tá falando uma coisa dessa com a menina. Aí ele saiu, né? Porque ele saiu, eu fui andando com a menina, tipo, debatendo sobre, tipo, quando a gente foi chegando perto da escada, tipo, uma amiga minha, também é bi, ela ia cair na escada, porque ela ia cair na escada, ele fez questão de botar a mão na bunda dela. Ele poderia botar a mão na cintura dela pra ela não cair, mas ele fez questão de botar a mão na bunda dela pra ela não cair. Eu fiquei assim, ela viu e disse, volte. Licença, pera aí que você poderia botar a mão na minha cintura pra me segurar, não põe na minha bunda. Ele não, disse com aquela cara de quem disse, eu não queria, mas queria. Tô fazendo isso, okay. Tipo, e depois desse dia ele continuou dando em cima dela. Tipo, eu fiquei muito brava mesmo por as situações que ele tinha. Por não poder viver sozinha com ela, que ela achava que ele tá fazendo alguma coisa. Coisa que ela é uma irmã pra mim. Então, tipo, você ser diretor da escola, é casado e tem uma atitude dessa, eu acho muito errado. Então, na minha opinião. É o meu diretor. O pior que é ainda, velho, o bicho é formado de pensamento, é velho. Massa, parece que é mestre de filosofia. Ele é professor. E tem tanto preconceito. Ele teve um ato machista, ele teve um ato machista. Pega seu diploma e toca comigo. Eu dentro da sala de aula, ele fez meio assim, vou fazer um desafio a algum grupo aqui. Faz um grupo e faz um negócio de marketing, vender alguma coisa. Aí ele perguntou pra mim, você deve ter um batom dentro da bolsa, alguma coisa. Não, eu não gosto de levar isso. Não sou muito de usar. Meu cara, que tipo de mulher é você que não gosta de usar maquiagem? Eu digo, vote! A escolha é minha. Ah, mas você é mulher direito. Agora, eu tenho direito de usar maquiagem? Eu tenho que sair com batom na bolsa? Eu não tenho direito. O direito eu tenho, agora não tem obrigação. Eu né? Não tenho obrigação de sair com essas coisas dentro da bolsa, entendeu? Aí ele falou assim, não, mas você é mulher, você tem obrigação de sair com maquiagem na bolsa. Tipo, nada a ver. Se eu quiser sair, eu saio. Agora, se eu não quiser, eu não saio. Não sou obrigada a nada. Tipo, não sou obrigada a nada. Não sou. Tipo, eu simplesmente me levantei e saí. Nunca mais assisti uma aula dele. É por isso que eu vou ser reprovada esse ano. Então, aí, se vocês têm algum comentário final, alguma. As palavras finais aí pra gente encerrar o episódio? Eu acho que eu não tenho mais pra falar, não. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu mesmo. Uma mensagem final, qualquer coisa. Respeito acima de tudo. A minha mensagem final. Respeitar é um dever de todos. Aceitar é uma escolha sua. Então, vamos respeitar porque é preciso. Mesmo acho que o diálogo. Diálogo se você, é vamos usar o diálogo hoje em dia. E que a homofobia não é só retratada a violência física, mas também a verbal. Não. Viva a revolução. Viva a revolução. Adoro. É isso. É, política faz parte da vida. Até a próxima. Fora Temer. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.